Opção Ativa. Bom estar de volta, velho tribo do rock and roll. Vou sentir o fogo selvagem do inferno, trazendo pro peso do metal e do rock. Prazer estar aqui com você, Thrash Maker. Joel. E você também, Vasco. E poeta vivo, Goldberg! I am a key, man! Gostoso demais poder ouvir no Erupção Ativa uma das melhores vertentes, o grunge. Mas para começar, dentre várias, um pouquinho do rev. Mr. Crowley! Um pouquinho do thrash. Um pouquinho do punk rock. Walking through crossfire heart, feeling every atom bliss. Um pouquinho do hard rock. Right now, rock the night, till you. Hardcore. Do rockabilly. Do blues. Um pouquinho do reggae. Reggae night. Do grunge, já que hoje é dia de grunge. Não é mesmo, Thrashmaker? Claro que sim, Rufus. Lithium, Nirvana. Erupção Ativa. I'm so happy, cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Book on ears, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God. Scared, light my candles in our days. Erupção Ativa. Rock, informação. Uma explosão de sucesso pra quem curte rock de verdade. Isso mesmo, velho Rufus, isso é rock and roll, isso é erupção ativa, isso é som de primeiríssima qualidade. E nada melhor que antídotos, pois hoje é dia dos antídotos. Manda a peste, poeta, depois manda a cura. Ok, Trashmaker, de primeira eu mando a peste. Na balada, cerveja gelada, é rapaziada. E qual é a cura, poeta? Qual é a lança que matará esse dragão de sete cabeças, esse Diamante? A cura é com isso aqui. Essa é a lança que matará esse dragão de sete cabeças. E o que você apresenta como doença, poeta Vivo Gobek? Eu apresento como doença essa aqui, ó. Simba! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. E o que você tem de remédio em poeta Vivo? Bom, Trashmaker, eu tenho um bom antibiótico para essa infecção. Que tal esse antibiótico aqui? Tá na hora de acochar. Penso nela sem querer, me animou. Conversa boa é mulher e sol. E quanto a você, Rufus, o que você traz de excremento aí? Bom, Trashmaker, como excremento eu apresento isso aqui. E como solução, Rufus, o que se tem a fazer numa situação crítica e lamentável que nem essa? Simples, Trashmaker! Com um excremento desses, o melhor é trazer um desinfetante barra detergente e dar descarga para descontaminar o ambiente. Que tal o Rage Against the Machine, Guerrilla Radio? Stop! Diz aí, poeta, mais alguma bactéria à vista? Claro que sim, Trash Maker. O mundo tá todo contaminado, mas temos a bezetacil que precisamos. Pura azitromicina, a bactéria é essa aqui. Desce uma geladinha que hoje eu vou perder a linha. Vou beber até amanhecer. E a bezetacil é essa aqui. Mais algum vírus, poeta vivo? Tem sim, Trash Maker. Agora quero ver a galera batendo a mão, todo mundo saindo do chão, com a mãozinha pra lá e pra cá. E a vacina contra esse vírus? Já existe, hein, poeta vivo? Existe sim, Trash Maker. Se imuniza dessa carniça com isso aqui, ó. Nirvana com Smells Like Teen Spirit. We'll be right back. Ativa. Ativa. Mais alguma ferida, hein, Rufus? Daquelas que não fecham de jeito maneira? A mão pra cima, cintura solta, dá meia volta, dança com duro. Que nada, Trashmaker. Ferida com a gente fecha nem que seja na marra. Vamos trazer uma pomada que cicatrizará essa ferida cheia de pus. A pomada é essa aqui. Erupção. este foi o segundo programa da temporada 2012. Hoje, grunge, mais uma das vertentes do rock. Lembrando também que cada programa será de um estilo diferente. Este programa teve a produção de Trashmaker e Rufus, com participação de Poeta Vivo, Go Back e Vasco, o Rei de São Januário. Lembrando que vai ao ar todo sábado às 8h30 da noite e domingo às reprises às 3 horas da tarde. Pra quem está em Monte, basta só acompanhar pela Rádio Ativa FM 87,9. E pra quem está fora, é só entrar no site do programa www.erupçãoativa.tk. Do mais, é só o rock and roll, só o rev metal. Erupção Ativa, abalando as estruturas do seu lar.